programa seguir contém doses escalares de ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um QN News Science. Hoje, quinta-feira, 16 de maio de 2019. E a notícia dessa vez, Gregório... Olha isso aqui, hein? Beijar profundamente é uma forma possível de transmitir gonorreia. Sugere estudo. É, porque beijo grego, né? Profundo. Francês é o animal, né? Grego. É profundo, né, mano? Não é só francês. Porque o beijo profundo, ele atravessa todo o intestino, desce o esôfago, né? Passa no estômago. Caralho, não, que nojo. É profundo, né, mano? É o beijo grego invertido. Então, eu sou o Bernardo. Eu sou o Gregório. E esse é o Kenny News Science. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. Antes de mais nada, eu quero dizer que as imagens nesse vídeo podem ser um pouco desagradáveis. Então, eu não vou nem pesquisar aqui, eu tô com medo. Eu vou colocar as imagens aí no vídeo rodando, mas assim, os mais fracos minimizem a aba, ok? É, porque pode usar só o óbvio. Beijos profundos ou beijos franceses, basicamente de língua, podem ser uma maneira inconsciente de transmitir a gonorreia da garganta em homens gays e bissexuais, segundo um novo estudo publicado na revista Infecções Sexualmente Transmissíveis. É o nome da revista. Suponha-se que a infecção só poderia ser transmitida através do contato genital, mas as novas descobertas sugerem que a gonorreia da garganta, orofaringe, pode ser contraída apenas através de beijos. Que incrível. Ah, mano, é que a língua ela vai, né? Chegando na garganta. A transmissão de gonorreia de garganta a garganta tem sido subestimada e negligenciada, dizem os pesquisadores. Se confirmado por outros estudos, isso poderia abrir novos caminhos de opção preventiva para a gonorreia da garganta. Já que as campanhas da saúde pública direcionadas à comunidade LGBT tradicionalmente se concentram em reduzir o risco de transmissão apenas pelo meio de preservativos. Pode ser camisinha de língua também. Acho que é mais fácil na língua do que na garganta. Inclusive, já tá projetado para o músculo, né? Músculo de formato fálico. É que nem camisinha feminina e masculina, ué. Exatamente, tem as duas. Mas é mais difícil de pôr. É, tem que ter um macete ali, né? Tem que ter uma técnica. A gonorreia pode ser transmitida através do sexo anal, vaginal e oral, mesmo quando não há sintomas, e pode afetar o ânus, a uretra, o colo do útero, a garganta e os olhos. Eu tava vendo imagem aqui de gonorreia no olho. Ah, não. Como é que a pessoa pega o gonorreia do olho se era só transmissão sexual? Cara, tu lembra daquele fetiche que você falou sobre lamber o olho? Mas lamber o olho não é contato sexual. Mas aí você lambeu a garganta e depois você lambeu o olho. Não, mas agora isso é recente, tô falando do passado. Como é que nego explicava a transmissão pro olho? Pá, sabe muito bem, né? Você sabe, né? Ela pode ser tratada com antibióticos, mas à medida que as cepas mudam constantemente, as que são resistentes aos antibióticos estão se tornando mais comuns, o que acarreta a preocupação de que o número de pessoas infectadas aumente à medida que se torne mais difícil de tratar. Ai, ai, ai, ai, ai. Ah, para se analisar se a gonorreia da garganta poderia ser transmitida apenas com beijos, os pesquisadores reuniram informações de mais de 3 mil homens gays e bissexuais que preencheram uma pesquisa em um serviço público de saúde em Melbourne, na Austrália, respondendo às perguntas sobre suas práticas sexuais nos últimos 3 anos e meses. As práticas foram categorizadas como beijar com sexo, beijar sem sexo e sexo sem beijar. Incrível. Ué, qual que é a diferença do primeiro pro segundo? É que a primeira você beija e faz sexo. Você beija com sexo. Você só beija. Você faz sexo. E a outra você só faz sexo. Ah, tá, entendi. Sacou? Eu tinha entendido que um era sexo com beijo e o outro era beijo com sexo. Eu falei, ué, qual que é a diferença? Não, tem as três variáveis. E não estamos falando de um beijo breve, né? De bochecha ou de lábios. É preciso dar tempo suficiente para ter uma troca de saliva entre os indivíduos. Aí sim, é. Como um beijo. Eu já falei, tem que lamber o esôfago. Pouco mais de 6% dos participantes tinham gonorreia na garganta. Apenas 6% tinham gonorreia anorretal. E quase 3% tinham resultado positivo para gonorreia uretral. Ai, cara, anorretal, só de ouvir essa palavra já me dá uma agonia. Eu te dou gonorreia. Exatamente, gonorreia anorretal. Você já imagina uma parada, tipo, vasos explodindo. Caralho. Aproximadamente um quarto dos participantes participou das três categorias com parceiros nos 3 meses anteriores, mas apenas 1,4% participaram exclusivamente em apenas beijos. E ainda assim, a proporção desses homens com resultado positivo para gonorreia na garganta foi maior do que aqueles que tiveram sexo sem beijar. Ó. Eu podia estar mentindo a pesquisa. Também tem isso, né? Essas pesquisas sempre tem essa variável. Eu não confio nesses entrevistados. Mas foram mais de 3 mil, né? E, mano, quem disse que 3 mil pessoas não podem mentir ao mesmo tempo? Sempre sendo possível. Tá, sou estatístico, confia em mim. Seus resultados mostraram entre os participantes um número maior de beijos apenas ou beijos com parceiros sexuais, que foi associado a um risco maior de positivo para gonorreia na garganta. Ou seja, só o sexo normal não dá gonorreia na garganta. Quer dizer, pode até dar. Sexo normal. Quer dizer, pode até dar, mas é menos, sabe, cara? Deu menos. Mano, já falei. Lamber o esôfago. Embora os pesquisadores apontem que eles não podem confirmar a transmissão através de beijos apenas, já que este é um estudo observacional inicial, eles advertem que isso não deve ser ignorado como um fator de risco e que vale a pena um estudo mais aprofundado. Se for transmissível por beijos profundos, outras opções preventivas, como bochechas antibacterianas, devem ser exploradas. Ainda bem que na camisinha, né, mano? Que isso é horroroso. Se você... Cara, você imagina ver a pessoa na rua e de repente ela enfia um negócio assim, você já fica tipo, cara... Se você pode fazer com que a garganta... Pera aí. Se você pode fazer com que a gonorreia seja transmitida sem sexo, significa que mesmo que você use preservativo, você não está protegido. Moleque, põe a camisinha no pau e aí transmite pra garganta. É o puro. É até sacanagem, né, cara? Eu acho vacilo. Isso é um sinal de Deus, né, cara? Tá falando que o ser humano tá passando do limite. Tá transando demais. Toma aí pela garganta agora. Já que vocês já resolveram o problema por baixo, eu vou enfiar por cima. Não, é o contrário. Tá parando de transar. Aí tá tipo, vocês vão parar de transar e não vai ter mais gonorreia. Então toma na garganta. Agora não é só por baixo, agora é por cima também. Eu quero ver como você vai lidar com isso. É, vai por cima e vai descendo. Aí pega nos dois. E é isso. É isso. Então nós vamos ficando por aqui. Mas este querem New Science. E não usem duas camisinhas ao mesmo tempo, que aumenta a chance delas estourarem durante o ato sexual. É, e confira se a pessoa com quem você tá ficando tem gonorreia, pra você evitar de beijar. Você pega, tipo, você pega a boca. Agressivamente. Você não avisa antes. Você pega as suas mãos. Aí você pega. Uma mão você pega a mandíbula e passa pra baixo. Com a outra você mantém o resto do crânio pra cima. Aí você olha profundamente pra garganta da pessoa. Se você não vê nenhuma mancha branca, então beleza, pode beijar. Boa dica aí, valeu pela dica aí. Eu sou médico. Falou! Falou!